Preto, cidade de Manati. Azul 407, Lima, tem cabeceira 1-0. Ali mantemos 0, azul 407. Jeep 27, eu chassi na frequência livre. 27, livrou, grato. Solo Salvador, São 3895. 3895, prossiga. Espera que acionamento, posição 3. Azul 4207, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 170 graus com 09 nós. Nave que desliza para o nome 10, ajuste na 095. Azul 3207, aos 39 decola, controle 19 decimal 35, bom voo. 935, 4207. Controle azul 4207, em ascensão 340, saída da El, Leda Bridge. Azul 4207, contato radar, subiu 340, saída da El. Ok, 340, saída da El, 4207. Para o TAC 3191. 5, chamei em Recife na frequência 251, na altera 3325. Recife 1251, 13325, ao TRIP 5595. Do 4082, bom dia, na chegada Mari, desça até o 050. Autorizado, mais próximo de táxi. Desça livre. Tá, 3895 com 155 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 10. Tá, 3895, 2 ataques, via Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chama torre, 198 decimal 95, ajuste na 015. Gente, livre táxi via Índia, ponto de espera 1895, tá, 3895. TAM 3895, autorizada linha, mantém capitão 10. Linha, mantém capitão 10, 3895. TAM 3895, autorizado a decolagem de pista no 0, vento 160 graus, 09 nós. Decolagem no 0, 3895. Delta 3191 com 110 a bordo, 4 horas de autonomia alternando cabinas para o táxi. São 3191, autorizado táxi via pátio 1, Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste na 014. Pátio Índia, ponto de espera 1895, Delta 3191. A senhora poderia repetir, a mensagem veio a ser cortada. Afirma, Recife na frequência 251 e alterna a 3325, azul 4207. Ok, eu preciso que fale a primeira frequência novamente, pois aí está cortada de novo, o 4207 azul. A primária 1251. 3325, 251, azul 4207, muito obrigado. Donato. Delta Charlie ao controle. 3895, aos 4000 de bola, 10935 ao controle, bom voo. Tá aparecendo, bom dia. Afirmo, confirmo posição. Controle Salvador, TAM 3895, decolado, não se escuta. 3895, contatado a tudo para o 3407 da EL. 3407 da EL, por alguma Leda? Pode 2000 pés, autorizado Leda. 2000 Leda, 3895. 3191, autorizada a decolagem pista 10, vento 140 graus, com 12 mais. Autorizada a decolagem da 103191. Confirme. Controle Salvador Cordial, dia 5220 para informação, quilo. 220 para o GTAP, quando no ideal descida 050. Para o 050, no ideal para o GTAP, 5220. Saída da Euleda, poste direto bridge, aciona 5026, controle 119 decimal 35. Planejamento correto, chama para posicionamento do 1556. Nove decola, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3191 na saída da EL. TAM 3191, contato radar na decolagem, subimos em nível 340, saída da EL. Pode voar Leda, o TAM 3191. Mantém perfil da saída, tá na 3191. Mantendo 3191. Prossiga. Luiz Quitente, sob condições visuais, corredor Interlagos, no 1000 pés, reporte na rotatória visual com campo. Autorizado direto bridge. Autorizado direto bridge, 3895. Autorizado bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, TAM 3895. Bridge, 3895. Trip 5403, aciona identificação, autorizado chegada BOMF, desse mantenha nível 060. Azul 4082, desça para 2.500 pés, ajuste 10 no 4. Após etapa está autorizado Serra Vitor 366. Desça para 2.500 pés, ajuste 10 no 4. 1 no 4, após etapa autorizado Serra Vitor 366. 74366, 2.500, 1014, 4, escuta? Mantém, escuta agora a frequência 1862, será feita uma manutenção na frequência 219. Afirmo, 1862 é o solo. Lima Romeu Lucente, mantenha-se no litoral a 1000 pés. Reporte ingressando no corredor Interlagos. Foguinho aqui, Delta Charlie. Confirme o sobrevoo, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie ciente, confirme sua altitude, não recebo no transponder. Yankee Delta Charlie ciente, mantenha 500 pés na escuta do controle. São 3895, chame agora o centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. Chame a primária? Primária 1251, São 3895. 25-3325, bom dia. São 3804, acione a identificação, autorizado chegada a Mari, e se mantém em nível 070. Interceptor final do RNAV, por canto avistou 4082. Azul 4082, complete o final, chame torre 118.95. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4082. 4082, reporte Serra Victor 372, baixada travada, altímetro 1014. Gostaria. Então, pode voo 1790 com aquilo, autorização para aí. 1094. 4, meu PS 1014, o 5403. Se encontra no Anabeté e solicita até o PAT 3. Gente, aponta na Taxi Papá, o direto Bravo Delta. Nossa, em curso é Lima, Recife, nível 370, copia? Do tráfego avistado, vento 140 graus com 11 nós, autorizado pouso, pista 0. Eu pouso, 400. Luca, Jamo, Caju. Aciona 5032, controle 119.35. Alinhamento correto, chamar a posicionamento Gol 1790. Bravo que Luiz quer ponte curto, final pistão 7, altímetro 1094. Azul 4082, informa o tráfego, setor norte, mil pés, um Charlie 150, não interfere na sua aproximação. 7, obrigado. Se Bravo Delta autorizado o cruzamento do campo após Quebec, Mike Lima. Na Lima, chama o solo em 121, no decimal 9, Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta só corrigindo, chama o solo em 118, decimal 62. Juliette Canguru, confirmará prosseguir com regras de voo visual? Juliette Canguru, desça para 1.510, ingresse no corredor Bonfim, reporte no Travel de Paris. Bravo 5220, cruzando 5000 para 3000 na torre de Dona, pode prosseguir para 2000. Trip 5220, desça para 2000 pés, ajuste 1094. Autorizada final ILS, reporte estabilizado. Desça para 2000, 1014, reportará ILS estabilizado, 5220. Capitão Juliette, São Zulu, acione o código 5041. TAM 3191, passou 2.00. TAM 3191, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. 251-3325-3191, bom trabalho. 1-8, decimal meia dúzia. Bravo Kiliski, curta final, trem fixo, livre pulso, pistão no 7, o vento no 60 graus, 09 nós, altímetro no 0 no 4. TAM 3804, reduza para 2.00 nós. 2.04, reduzindo. Trip 5403, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.000 pés, 1014, 5403. Confirma. Sete, Bravo Delta, autorizado táxi até através do 08, temos uma aeronave puxando no meia dúzia. Tapa visto. Trip 5220, complete a final ILS, chame torre 118 decimal 95. Final ILS, 1418 decimal 95. Afirmo. E até a próxima. Salvador Cordial, 5220, estabilizado ILS, dá 1-0, com capa vista. Trip 5220, reporta externo, baixar travado, altímetro 1-0, 1-4. Reportará, trip 5220. Trip 5403, desça para 2.000 pés, um ajuste 1-0-1-4, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés para o final do ILS, reporte estabilizado com 1014, 5403. TAM 3804, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-4. 3-1-0-1-4, 3804. Que tocou e remeteu ao 01, prossegue no corredor, axé, controle 119, decimal 35, bom voo. Isso, trip 5220, baixado e chegado. Trip 5220, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 130 graus, com 09 nós, altímetro 1014. Gente, vi pouso 3090, 5220. Informa o tráfego à sua direita, um Charlie 150 graus, corrigindo, um Charlie 150, não interfere na sua aproximação. Gente, tem um tráfego de TCAS, vindo visual. Ali, limão, mas... Bravo, que Luiz, que 1 no pé, escorredor Axé, repetindo o farol da Barra. Localizador, trip 5403. Trip 5403, complete final, chame tu e 1 no 8 decimal 95. Chamará 1895-3. Então, 3804, dispara 2000 pés, ajuste 1094. Autorizado final ILS, aporte estabilizado. Para 2000, reportar o ILS 3204. Torre Salvador, trip 5403, localizador Campo à Vista. 5403, já baixar travado? Ainda não, já. Reporte quando baixar travado o número 2 na aproximação. Reportará o trip. Ou até o Pat 3. Zero no solo 04, livre à direita, chama o solo em 118 decimal meia dúzia. 18 meia dúzia, 5220. Agora sim, senhor, baixado checado, trip 5403, faça o externo. 5403 da trip, visual com ATR, o altímetro permanece no 04, informa o tráfego, linha do litoral, 1000 pés de altitude, o tráfego é um Charlie 150, não interfere na sua aproximação. O vento 150 graus 079, autorizado pouso, pista 10, trip 5403. É isso, sim, antes, senhor, tem o mesmo no TCAS, autorizado pouso 5403. Torre, bom dia, boa tarde, eu vou 170, próximo a ponte de espera, 90 pronto. 1790, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Ah, vai ser o ponto de espera. Então, 3804, informa o helicóptero, está mantendo 500 pés a 2 milhas do marcador externo, não irá interferir na sua aproximação. Então, 3804. Ok, obrigado. Monitora o 3204, estabilizado no X-Ray. Complete final e ele é, chame torre 1 no 8.95. 1895, obrigado, até. Tango Romeu, Golf Vitor, acione a identificação. Tango Romeu, Golf Vitor, contato radar 63 milhas nordeste de Salvador. Mantenha nível 100, avisado chegada Golf. Correção, mantenha-se na proa do VR Salvador, reporte-se para a descida. Aguarde. Uniforme Lima, Romeu do Luxo, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95. Clipe 5403 no solo 07, direita, chama agora o solo em 1 no 8 decimal meia dúzia. Confirmando, baixou e travou? Baixou, travou. Voltímetro no 0 no 4, vento no 30 graus, 089, autorizado pouso, pistão 0, então 3804. Rosa na 1 no 0, 3804. Torre Salvador, Papo Uniforme, Lima, Romeu Zulu. Só Rapaz, informe Lima Romeu Zulu, confirmando procedente de Aracaju, intenção em Morro de Paulo. Afirmativo, está no corredor de pés, cruzando na vertical da posição Interlagos no momento. Sim, te conhece o aeródromo? Aeródromo de Serra Novembro, papapá, conheço em Morro de São Paulo. E aqui o de Salvador, conhece? Negativo. Gente, então, o senhor vai curvar agora à direita e reportar no Través Norte da Torre de Controle Salvador. Ok, direita, Través Norte da Torre de Controle de Salvador, Lima Romeu Zulu. Gente, Bravo Delta, chamou o Sol. Gente, autorizado Vitória da Conquista, nível 100, decola da 10 com a primeira curva pela direita. Saída Arbon, após direto Vitória da Conquista, aciona 5016, controle 119.35. Chame para PUS e táxi o Juliette Bravo Delta. Andrés 04 no solo 09, direito 121, 19. 29, obrigado. Salvador 3, 8, 0, 4, 5, 0. Eu não. Eu localizo a sua posição. Tá 3808, 30 táxi V1, com a reporte antes da Juliette. Tô confirmando 3804. Tá 3804, correção, 30 táxi V1, com a reporte antes da Juliette. Tá, vou reportar essa Juliette, 3804. Informa o tráfego ultraleve, setor norte do campo, 1000 pés de altitude, não interfere na sua decolagem. Apenas para informação de tráfego, o altímetro permanece no 014, o vento 160 graus, com 099, autorizada a decolagem pistão 0, gol 1790. Viu decolagem 0, gol 1790. Espera da pistão no 0, quando lá chame torre 118.95, ajuste no 014. Juliette, 3804. 3804, autorizado o ingresso na Juliette, portão 03. O 3, obrigado. Coco, é a principal aí que liga esse setor que o senhor se encontra em direção sentido Salvador. Tá visual? Negativo, senhor. Estou me mantendo dentro do corredor, conforme solicitado, e vou prosseguindo na presente ao momento, ok? Tá presente, curva esquerda, na proa do campo. Chega aqui, a gente dá uma vetorada. Afirmo, graças. Cabezinha, cabezinha. 556 da Gol, quanto deram 0, pronto. Golo 556, autorizado. Ingresso, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém no 0, no 556. Uno 790 aos 11 decola, controle 10935 com voo. Obrigado, 1935. Tony, boa tarde, gol no 790. Gol no 790, contato radar na decolagem, subir mantém nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, gol no 790. Mantendo 1000 pés, mais 2 minutos para o cruzamento da aeródromo. Afirmo, mantém esse presente, essa presente proa. É, aguarde contato visual da torre. Diga. Dando a chegada do planejador. Gente, 3204. Acabou de chegar, obrigado. Uma boa tarde. Gol 864, informação em curso é Lima. Aguarde para a cópia. A 510. Está autorizado direto Fonte Nova. Sobrevoo, reporte visual com campo. Papai Uniforme Lima Romeu Zulu, mantendo a altitude de 1000 pés, mantém essa presença de proa até atingir a linha do litoral. Assim que atingir a linha do litoral, é só sobrevoar por ela. Ok, o Lima Romeu Zulu desce o aeródromo, vai até a linha do litoral, mantendo a meu pés. Grato. Oi, Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie vai ficar sobrevoando esse setor, na minha escuta, reporte para o abandono. Mantendo a escuta permanente caso temos alguma aproximação, pista 1-0. Dale! Para informação de tráfego, ultraleve a sua esquerda agora ali no litoral, ingressando no corredor Axé. Axé. 1-5-5-6, tráfego superado, autorizado a decolagem pista 1-0, vento no 60 graus, cono 2-9, autorizado a decolagem pista 1-0, gol no 5-5-6. Decolagem da 1-0. Papai Uniforme Lima Romeu Zulu, Papai Uniforme Lima Romeu Zulu, mantendo a linha do litoral, altitude de 1000 pés, transfere agora o controle 1-9-35. Bom voo, aproveita lá e morro por mim. Obrigado, senhor. 1-9-35, controle Salvador, grato, bom trabalho. Afirmativo, Juliette Tango Zulu, reporte curto, final pista 97, altímetro 1-0-4, vento 1-60 graus com 1-2-9. Controle Salvador, Lima Romeu Zulu retornado. Mantendo o corredor Axé para a Boa de São Paulo. Lima Romeu Zulu ciente, o nosso pés corredor Axé, reporte no através de Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, o Lima Romeu Zulu. Mike é corrida na escuta do Mike Gillette Romeu. Aos 15, controle 1935, boa viagem. Boa, Bono 556, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 360, sai da El. Da El 360, por favor. Lua 120 graus, 12 nós. Como é que você abre, senhor? Gente, confirme radial que você afasta. Salvador, gol 1864, próximo da pista, está no reto. Coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi, gol 1864. Coordenação com a equipe de solo, vou chamar para o táxi. Fazer um sobrevoo em Buratinho. Delta Charlie, pode prosseguir via linha litoral, e aí na vertical da torre o senhor já está autorizado o cruzamento do campo em direção a Buraquinho, ok? Para sobrevoo, mantendo a escuta permanente da torre. Eu tenho aeronave decolando agora pista 1-0 e uma aeronave já no solo agora pista 17. Charlie, gratidão. Papatango, Quebec, Serra, pronto, cópia. comercial, autorizado Barra Grande, mil pés, decola da 17, com curva pela direita, segue corredor Axé, aciona 0123, controle 119.35, torre 118.95. Cruzão 160 por 370, voo 790. Voo 790, chame Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, 2545, voo. Mais Gilete, o meu, já sobrevoa a Arena Ponte Nova. Mike Gilete, Romeu, ciente, 500 pés na escuta do controle. Romeu. Controle, boa tarde, Juliette Bravo Delta, decolou, saída Arbor, não sei se... Papatango Juliette Bravo Delta, contato radar na decolagem, se vê manter nível 100, saída Arbor. 100, vai manter a restrição da saída Arbor, pro seu vertical, Juliette Bravo Delta. Gente, gol 1167, número 2 para a cópia. Controle, o Romeu Golf Victor, está posicionamento na 3, o arma Papatango, o Romeu Golf Victor, plano cancelado aos 1599, desça para 1.500 pés na prova da rotatória, reporte visual com campo. 1.500 pés na rotatória, Romeu Golf Victor. Ah, 200 pés aqui em cima da água, aqui para fazer o cruzamento. Quilomológico autorizado Barra Grande, mantendo mil pés, bola da 17 com curva pela direita, segue corredor Axé, aciona 1024, correção, aguarde para transponder, controle 119.35, torre 118.95. Ficou 1864, 1209, com 2 horas e 9 até na Salvador. Afirmo, aguarde, Kilo Romeu Oscar. 1864, autorizado táxi via pátio Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118.95, ajuste na 04. Pátio Índia, ponto de espera, 119.95, convidado. Kilo Romeu Oscar, transponder o padrão. Fechamento correto, confirme PLB, Kilo Romeu Oscar. Cliente, acionamento e táxi, torre 118.95. Chame táxi. A torre Delta Charlie já livrou o cruzamento. Confirme o Delta Charlie? Livrou o cruzamento. Ok, já estou ciente. Mantenha buraquinho, sobrevoa buraquinho, reposto para o retorno. O Yankee Delta Charlie. Não interfira com isso, decolando o novel do voo. Charlie. Pronto, cópia? Pronto, para cópia. Gol 1167, autorizado Galeão, correção Guarulhos, via Pizulu 16, nível 360, decola da 10, com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após, direto bridge, aciona 5067, controle 119.35. Alterna 13325. 125, 13325, 556. Gael Leda, pode ir direto para o Brito. Aciona 5067, controle 3935. gol 1167. Copia de amarelo correto, chama estacionamento e pushback gol 1167. Controle, estaria livre da restrição vertical em, na saída Arbol, Juliette Bravo Delta? Juliette Bravo Delta está liberado da restrição na saída. Positivo, liberado da restrição então, Bravo Delta. Atenção direto, uma centena. 04, alinhar e decolar, 120 graus, 10 metros, 90. Alinhar e decolar da 108. Informação, eu tenho um helicóptero mantendo 506 na linha do litoral norte, circuito. E antes da Tatiali, para informação, tem aeronave da Gol decolando agora para o Chimão Zero, não interfira com isso decolar. Tá, obrigado. Salvador, boa. Reporte final de 3 milhas, capiteiro 17. Pode. Mas quem está de ponto de volta? Até a Fafá, reporte na Fafá. Fila Romeu Azar. Já está firme desvio? Prossiga. Dois um nove, o afegamento do solo. Salvador, boa, azul 4463, informação Lima. Azul 4463, Lima, confere, aguarde para a cópia. Guardando. Tem livre pouso do pista 17, o vento 15 graus, 12 horas. É confirmado que a intenção de pouso 10. Sim, a gente curve à esquerda, ingresse final 90, baixou e travou? Ainda não. Pode baixar e travar, agora eu muito ruim, o Romeu Golfito tem livre pouso, pista 10, 95 graus, 8 nós, Romeu Golfito. Positivo, livre pouso, pista 10, tá baixado e travado, Romeu Golfito. 864 aos 26, 1935, boa viagem. 1935, vou no 864, obrigado. Quilo, Romeu Oscar, livre ingresso, reporte alinhado e pronto, capiteiro 17. Golf 677, decola no zero, primeira curva à, esquerda, à direita no perfil da Ayaleda, após direto ele ao 5044 ao código, 1935 a saída, 4463. Negativo, transponder 5040, azul 4463. Ah, sim, 5040, 4463. Cotejamento correto, chama para puxa, acionamento, azul 4463. Tá no 01, chamará 4463. Para o de Maceió. Aguarde. Poxa. Tatiali, tem condição de aproximar direto para 5? Afirmo. Então, o senhor vai aproximar direto para 5, inicialmente mantendo o litoral norte, o vertical do lado de Freitas. Eu tenho aeronave para fundo agora, pistão 0, e já quando chegar próximo aí a capiteira 17, já autorizo direto para 5. Vale. Eu é o Yankee Delta Charlie. Prossiga. Vou permanecer aqui por volta de 5 minutos. Regressando à Serra Índia, Queen, dia, confirme. Gente, o Yankee Delta Charlie. São 3296, informa o tráfego posição de 1 hora, 17 milhas, rumo oposto, Charlie 402 está cruzando o nível 050 em subida para 100. Gente, tráfego 3296, apoia 9. Juliette Bravo Delta informa o tráfego posição de 11 horas, 15 milhas, rumo oposto, está cruzando o nível 070 em descida para 050, Alpha 320. Deixa o Draco aí no aviso, o Bravo Delta. Controle de Salvador, Papa Romeu, Mike Ecovito, passando através de Pito Açul. Chame Torre 198, decimal 95. 1198, decimal 95, Vitor. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Prossiga, Vitor. Passou através de Pito Açu, instruções. Base pela direita autorizado, Eco Vitor, reporte base, baixado travado, 1014, vento 150 graus, 10 nós. Confira base direita da 17, Vitor. A gente está cruzando agora com tráfego na sua posição 12 horas, a 7 milhas, estão 3216. Hoje eu tenho um tráfego de 3216, 7 milhas, 12,50. Desça para 2 mil. 2 mil com 14. Sinal da 17, o Mike. Ok, obrigado pelas informações. Já está curvando a esquerda aqui para livrar a final da 1-0 e para pôr na 1-7. Vitor. Pilo Romeu, Oscar, informação. Mike é Cuvito, à sua direita, cruzando a final da 1-0, decolagem autorizada no 5 de geral, 7-9. Yankee Delta Charlie, para informação, Mike Eco Vitor, prosseguindo para pouso na carteira 17, não defira, reporte visual com medo. Charlie. Do Kilo Romeu Oscar, o Kilo Cabeceira vai ingressar na pista, mas vai taxiar lento até a próxima cabeceira, devido ao margem do Delta que vai ser utilizado o pouso, ok? O Kilo Cabeceira pode ingressar, mas vai aguardar para chegar na cabeceira. Michael Eco Vito tem livre pouso cabeceira 17, o vento 150 graus, 10 nós. Ok, livre pouso cabeceira 17, o Vito. Quebec CR ingresse agora a pista, mas vai aguardar para prosseguir até a cabeceira. Paciente aqui, Quebec CR. 5037. Pelo Romeu Oscar, 31-1935, tem uma boa viagem. 45, obrigado. Mike Eco Vitor confirmando, tem livre pouso, cabeceira 17, vento 150 graus, 12 nós. Ok, livre pouso, cabeceira 17, Mike Eco Vitor. Boa tarde, aqui no Romeu. Gol 1864, chame Recife 12685. Gol 1864, controle. Prossiga 864. Chame Recife 12685. Recife 12685. Controle, aqui no Romeu Oscar, boa tarde. Aqui no Romeu Oscar, aguarde. Pushback adicionamento número 1. Obrigado. Com estacionamento, Xambará, táxi azul 4463. Autorizado, Xambará, 4463. Delta Charlie. Prossiga, Charlie. Ok, já está liberado sua pose. Parte 5, parte presente, curva à esquerda, parte 5 autorizado. 1509, 59. Charlie, vamos seguir o 135 internacional aí, ok? Segue o Mega Convito e após a cabeceira o senhor vai ver a área gramada devido ao quilo que deve ter essa na pista 17. Ok. Eco Zulu November, mantenha-se em condições visuais, voe na proa do VOR, reporte em condições de prosseguir rotatória para a final da 1714. Reporte para a descida. Da rotatória 500 pés, 1014, reporte visual com aeródromo, Zulu November. Mais convite, frequência livre. 3216, completa final, pista 10, torre 1186. Corrijo, 1895. Até daqui a pouco. Bora. Tranquilo, Quebec Serra, pode prosseguir via pista, cabeceira, reporte aéreo de prova. Salvador, boa tarde, São 32 no meio, final da X-Ray, embarque travado. 32 no meio, aguarda a autorização de pouso, vento 150 graus, 12 nós. Escuta, aguardando, 32 no meio. 35, frequência livre, Charlie.